balas. O som estralando, então abre o porta-malas. Não tem montanha russo, o playground é negra de três. No bilhar com cerveja no bar do Juarez. Casa 10 na cacheta pra testar sua sorte. Las Vegas tá quase Texas, no mole 10 mil North. New York, tô fora, sou mais um samba do Paquistão. A quermesse no piloto, chupei altas ladrão. De rolê no fiesta, atrás de um qualquer. Poder dar pro meus filhos tudo que eles quiser. Que bom seria se fosse tão simples assim. Só esfregar 3 vezes lâmpada de Aladdin. Mais que nada é bug jump na noite do terror. Não sou agosto, setembro, mas o ano inteiro morou. Aguenta a conversa de patrão, atacado, mas calado. Se não é tipo mata-mata igual campeonato. Sai, entra deputado, presidente, governador. A mesma palhaçada diz aí, vereador. Se o futuro é das crianças, já perderam a esperança. Pra ter força só se for sanção, com 7 tranças. Monta no cavalo e gira o carrossel. Caverna encantada é pular da Torre Eiffel. Só monstro na fita, milhão na guerrilha. Heliópolis, Vila Arapuá, São João, Clima, Cuipá. Dá meu brinquedo, meu Kinect, do meu Xbox. Papai Noel não veio aqui, só vejo luz holoforte. Não tem Beto Carreiro, Mac Lanche com a família. O que ficou pra nós foi um bilha no bar da tia. Desce um conhaque que me o algodão doce. Pega uma maior, é o que tá tendo pra hoje. Se fabricou o moio, os gambé forjaram o doce. Sentaram o pau lá no menor, o vapor caiu no 12. Esquece a excursão com a tia Estela lá pra Disney. Por enquanto só tá tendo seriado Telecine. Liga lá pro Pluto, o Mickey e o Pateta, pra falar que os manifestos são manchete em toda a América. Não tem montanha russa, carrossel, vale encantado. O cartão do Playland, os mano tá esticando o raio. Quem é que não quer pra Paris com a mulher? Brindar e festejar na Torre Eiffel, né? Os boy tá de Veloster, de Audi nos resort. A tiazinha tá aos prantos com seu filho em overdose. Só quero pra minha família uma vida sadia. Postar no Instagram um selfie de alegria. Salto de rapel, pulo de bungee jump. Nada na Lagoa Azul, ver o Nemo em Miami. Um sonho bem distante, mas simula a Praia Grande. Rateio, bate e volta e todo mundo radiante. Fala pra placa da sua filha, cancela a aguenta de. Não vai rodar a placa como eu tô na peça rave. Só monstro na fita, milhão na guerrilha.